fronte, escalando os montes. Purifico a fonte com a semente que plantei. Viver, aprender, lição, munição, sabedoria, coração, sansei. Respeito, recompensa, lutar. Se engana que pensa que eu vim pra brincar. No mic, palavras que devo honrar. Levanta Davi pro Golias tombar. Seus ideais morreram, mas meu rap tá mais do que vivo. Canto a vida, vacilão, lição que não tá nos teus livros. Sobrevivo, não sigo na arena, sem motivo pra hiena sorrir. Não canto lorota de olho na nota, mete o pé na porta que não se abrir. Aí, se os monstros se unir, os bico não vai segurar. Os busão incendiado faz te ouvir que não quer te escutar. A voz da verdade eles nunca vão calar. Sentimento não dá pra fingir, muito menos herói pra brincar. A fé me mantendo de pé perante parasita que tenta atrasar. Só mano guerreiro, canto maloqueiro, morteiro no mic, mente resbolar. Estilo Bagdá, letal, talibã na caneta. Nota idiota, nessa revolta que se esconde nossas bombetas. Treta é emergir, pra não ver nosso sonho afundar. Focado, pesado, bolado, soldado, cuidado que o bonde não vai recuar. Batendo de fronte, escalando dos montes, purifico a fonte com a semente que plantei. Viver, aprender, lição, munição, sabedoria, coração, sansei. Batendo de fronte, escalando os montes, purifico a fonte com a semente que plantei. Viver, aprender, lição, munição, sabedoria, coração, sansei. Nativos das calçadas, poluindo paredes pichadas, canelada na mancada, caminhando escutando pedradas. Selva, concreto, rua quebrada, lance, ideia pesada. Conteúdo, caderno, caneta, mente e alma calejada. Quem se identifica, vem com a favela. R aberta, olhando a sequela. Quando o bonde passa, atropela as panelas. Filme de ação, metralhando comédia. De cabeça erguida, atitudes e rimas na mais pura essência. Guerreiros favelados, somos todos soldados da resistência. Na praça, fumaça, cachaça, rap na caixa, coxinha, ameaça. Estados, cidades, bocados, favelas, barracos, prédios, casas. Bolinho, tinta, lata, cap, t-shirt, ninguém viu. Terra da garoa, cidade, holograma, estado civil. É a voz das ruas, que não se compra com cambista. Mente pontua tua rotina capitalista. O bonde não recua, só avança e conquista. Somos maloqueiros do ataque terrorista. Batendo de fronte, escalando os montes, purifico a fonte com a semente que plantei. Viver, aprender, lição, munição, sabedoria, coração, sansei. Batendo de fronte, escalando os montes, purifico a fonte com a semente que plantei. Viver, aprender, lição, munição, sabedoria, coração, sansei.